Sua função conexão, SPMS, reforçando a resistência, respeitando a quem merece. No fim de semana, sem capuz é black chic, alinhado e engomado pra baladas e drinks. Vários rolês de quebrada, todos sem boi pra mancada. Vi várias cenas macabras e se quiser ver pra crer. Vamos pro morro chapada, seja manhã ou calada. O clima é barra pesada, preciso sobreviver. E pelas ruas de dourado, viagem pira se acaba. Onde louco, mentes fraco, fácil, pirou se acaba. Pra fazer parte da história, tem que chegar e somar. Por isso, seja você mesmo, não importa o lugar. E no fim de semana, sem capuz é black chic, alinhado e engomado pra baladas e drinks. É, pra baladas e drinks. Outra semana se vai, a neurose que sai. Demorou, mas chegou, é sexta-feira, firmeza. Vai rolar as doideira, hoje é dia de caça. Deixa as briga pra lá, chama as gata pra cá. Manda descer as birita que é pro bicho pegar. Pra quem não bebe um refri, harmonia, alegria. Sem tempo pra tititi, com a intenção de curtir. Quem quiser pode vir, os baile bom é assim. DJ metralha a pista, com a soca disco que risca. Soltando o som que apavora, b-boy afoito dançando. Requebrando no break, é o rap que toca. Os gabiros sai da toca de bombojaco de toca com as mina bem louca, instigando até bravo. Até os veio hoje de casa, mas quem casa quer casa. Usa a cabeça, meu caro, a camisinha não é caro. É mais barato que casa, do que leite enlatado. Depois não chora chegado, na noite só bicho solto. Todo gato é pardo, tem bebidas, puteiro. Também tem AIDS de graça, então fica ligeiro. Não tem rosto nem cheiro, mas te mata ligeiro. Alucinado bem, louco anda fora de si. Foi pego em fragante, não adianta fingir. É a cidade sem lei, a história sem fim. Vários perto do fim, segunda-feira no rádio, só notícia ruim. Não quero isso pra mim, nem muito menos pra ti. A noite é boa, chegado, só pra quem quer curtir. Só pra quem quer curtir. Balada drinks, drinks, drinks. A mulherada vem fervendo, todas afim. Balada drinks, drinks, drinks. Pra não ficar solteiro, só depende de um sim. Balada drinks, drinks, drinks. A mulherada vem fervendo, todas afim. Balada drinks, drinks, drinks. Pra não ficar solteiro, só depende de um sim. Balada drinks, olhares femininos em mim. Cheguei no baile, mó style, quero entrar pra curtir. A noite tá classe A, meu cordão brilha. Se tá comigo é VIP, não pega fila. Vamos chegar que a boate tá bombando. Pique de gangueiro numa banca de malandro. Logo de quebrada vejo várias rebolando. Visão além do alcance, segue só observando. O DJ anima a festa e o que me resta é dançar e deixar de lado o que não presta. É bem nessa que a princesa me ganhou quando eu cheguei. Entre quatro paredes eu te mostro o que eu sei. Maracunato, moleque chato. Calça larga, bonézão, camisa, brinco do mais caro. É claro, a banca cresceu a outra fase. São vários R's no bolso, vagabundo de classe. Nossa cara é cantar, o palco me espera. O racha na roda de break, o bicho pega. Festa merda pros boys, baile black pra nós. Nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar. Ha! Antes criticava, agora quer colar. Não vai não, fica na tua doidão. O óleo não mistura com água, né não? Não me cumprimenta, vaza e não me chama de irmão. De volta à festa, onde elas tomam conta. Segue na batida, curtindo de ponta a ponta. Pergunta o que eu quero e não espere que eu responda. O brilho no olhar diz que a noite vai ser longa. Chego chegando e a pegada que ela sente. Relaxa, deixa acontecer naturalmente. A gelada pra quem bebe sem desandar. O Gudan na elegância, perfumo ar. Balada drinks, tintim e um brinde a nós mesmo. Saúde, atitude, sucesso e respeito. Pro site, a maloca na foto, apavora. Princesa, monta logo na moto e vambora. E se segura, encosta esse teu corpo em mim que eu tô afim. Em noite de balada drinks. Balada drinks, drinks, drinks. A mulherada vem fervendo, todas afim. Balada drinks, drinks, drinks. Pra não ficar solteiro, só depende de um sim. Balada drinks, drinks, drinks. A mulherada vem fervendo, todas afim. Balada drinks, drinks, drinks. Pra não ficar solteiro, só depende de um sim. A noite faz o convite pra baladas e drinks. Prepara as fardas pro crime no estilo bandido. Vai aquecendo o motor, me traz uma dose de whisky que hoje eu tô no vapor. Sou diretor desse filme, sei que a noite promete. Já enrolei os meus dread pra São Jorge Guerreiro. Direcionei minha prece sob a luz da lua. Reluzente e as prata, a rua se insinua com os prata da casa. Em baixa rotação, na frente do salão. Sigo na direção, ganhando a função. Com a charuteira acesa, várias mulheres no recinto. Sigo jogando do bilhar, meticuloso e incisivo. Cada qual com seu vício, não critico, prossigo. Qual a próxima a cair? Uma escolha difícil. Já ganhei a jogada, mesmo correndo alguns riscos. Flirt que flecha que cega, se dá branca confisco. Confio no meu taco, sigo no objetivo. Por vezes na defesa, se o jogo fica sinistro, rola na boca e deixa matar se for preciso. Ataque fulminante sem dar boi pro inimigo. Que rodeia a mesa, sem rodeios te digo. Esse é meu estilo, periculoso bandido. Não fico de vacilo, que tá em jogo é um misto de prazer e de glória. história, um brinde à vitória. Ganha quem não se apavora e no final ainda goza da felicidade de um rolê pela cidade, com amigos de verdade, sem eu, com pouca maldade. A noite faz o convite, então desce mais um drink, que aqui sigo firme, pique de Nikit. Só curtindo swing, baile black é o crime. O DJ manda bem, intervém, a pista ferve ao sol do negão Marvin Gaye. Balada drinks, drinks, drinks. A mulherada vem fervendo, todas afim. Balada drinks, drinks, drinks. Pra não ficar solteiro só depende de um sim. Balada drinks, drinks, drinks. A mulherada vem fervendo, todas afim. Balada drinks, drinks, drinks. Pra não ficar solteiro só depende de um sim.